fome é o que move o homem todo dia. Querendo dinheiro pra mudar o rumo da tua vida. O filho dele não tem que se foder igual ele na infância. A ausência do pai gerou uma profunda ferida. Não consegue se manter no emprego por não se calar. Se o diminuir vai ter que debater e se explicar. Trata com igualdade todos no ambiente que é o mesmo. Caso não tenha vai ter que agir igual um cacto. Desacato ele comete por ter ódio do sistema. Ele é perseguido e visto como um grande problema. Uma ficha enquadra ele como um marginal. E ele percebe e provoca por não ter medo de nada. Ele quer voltar pra casa com toda a grana do mundo pra comprar bolacha recheada e cigarro vagabundo. É profundo orgulho pra aceitar que tá errado. Mas quem sabe um dia ele encontre a razão de tudo. Entenda, ninguém é perfeito. E amanhã irei errar. Não quero ser perfeito, o que eu quero mesmo é melhorar. Me entender de vez e conseguir andar pro meu futuro. Eu era burro por ter uma faca sem a afiar. Aquele sentimento de estar perdendo a sanidade. A verdade é que a rotina mata a criatividade. A máquina que eu movo me alimenta e me despreza. A erva que eu fui me dá mais vontade. O bambolê com lâminas não para de girar no meu pescoço. O que eu ouço não é o que eu vejo por ser apenas um esposo. Animais carnívoros e canibais consumindo cannabis. Catacumbas com corpos de alienígenas que vieram lá de Marte. Lobos vão dançar ao luar a última batalha. Não querendo provar nada um pro outro. Câmeras gravam o sentimento e a dor no rosto. O homem de verdade oferece o seu ombro.